Para Momo, autoriza direto Petrolina, tá mantendo 030, Alfa Tango Tango. Autorizando a sessão 080, direto Petrolina. Posição, Alfa Tango Tango. Tango Tango, inicialmente 080, após uma centena. Autorizado. Tem uma centena, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, 234. Prioridade 38, está autorizado a liberar a Juliette, o portão 5. Juliette 5, 7, 8. Fênix 5, meia, prossiga. Agilizando o jeito possível, exatamente uma sola, 219. 219, vai, a liberança está. Solo Salvador. Bom dia, Azul, 4207 para o aeroporto Santos Dumont, no 380, informação Lima. Azul 4207, informação, no momento é Mike, ajuste no 015, aguarde para a cópia, o nível solicitado foi 380. 38, afirma, agora a cópia, só confirmando a subida, nossa. A subida é da El, Azul 4207, eu tenho que aprovado 360, o senhor aceita ou prefere coordenação? Aceita 360 mesmo. Gente, aguarde para a cópia. Gente, 42 a 7. Total 9910, livrou, tá na escuta. Total 9910, autorizado táxi via Alfa, quilo, para o pátio 3. Alfa, quilo no pátio 3, total 9910. Salvador, 3895, aprovação, Guarulhos, na sua escuta. 3895, tem a informação ATIS? Vamos verificá-la aqui, só um segundo. Tango tem o tráfego à sua frente, posição 11 horas, 6 milhas, mantendo 1000 pés. Vai prosseguir ao 9500. Tango copiou? Tá sim, meu, pra mandar pra Tango. Tem tráfego na sua posição 11 horas, 6 milhas, mantendo 1000 pés, prossiga ao 1500 pés para a rotatória. O tráfego também se dirige para a rotatória. Gente do tráfego, mandando pra Tango, vai manter 1500 pés. Gente. Chega Zulu Novembro. Desça em condições visuais no 1500 pés, 1015 altímetros. 9,5 livrou. 39,5 atualizado, táxi via Alfa Juliette, o portão 612. Alfa Juliette pro 612, 3896. Azul 4207, copia. Copia 4207. Azul 4207 autorizado para Rio de Janeiro, nível de voo 360, via UP Zulu 10, após autorizado conforme rota apresentada no plano. Decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós-Leda Bridge, controle operando em 119, decimal 35, acione 5436. Autorizado, aeroporto São Simão no 360, UP Zulu 10, após prosseguir conforme rota do plano de voo. Decola da 1-0 com curva direita, Cidadel, Leda, Brite, controle 1-9-3-5 e transforme o 5-4-3-6, Azul 4207. Azul 4207, corregimento correto, aposte ponto para o curso de funcionamento. Chamará o 4207. Sessão para o 085. Sessão para o 085. Chamado de pouso, confirma. 1-5-4-5. Via Cozulu 44, após conforme a rota apresentada no plano, decola da 1-0, primeira curva à direita, queda da El, Leda, pós Leda Eudes, controle operando em 1-9, decimal 35, acione 5-4-4-5. 32, controle 119, decimal 35. Decimal 35, obrigado, até o retorno. Muito obrigado, senhor. Excelente, tá 3295. Tango Zulu na borda. Juliette, Tango Zulu, contato radar decolagem, saída Arbon, vigilância. Zulu. Pronto, o Lima que vai sair. Estimar 30 segundos, mas a posição Lima que vai sair. Zulu Novembro, tem condição de voar na proa 180, confere. Zulu Novembro, controle. Afirmativo, controle, 180, proa. Mantém as condições visuais na proa 180, informa o tráfego no sentido contrário, nível 085, correção, nível 060, 13 milhas à frente. Sim, aqui, eu vou lá com o Zona 9, né? Aô! 100 graus, 1-2 nós. É, isso aí. Prossiga, triplo papá, Romeu Lima. Condições visuais e foram passando através do farol da barra, Romeu Lima. Romeu Papatão, para ingresso no circuito, torre 8.6. Rumo no 86, Rumo no Batanga, bom dia. Bom. Controle Salvador, por quantas milhas vai pro Zulu Novembro, vai estar permanecendo essa proa? As 10 milhas dessa proa, até cruzar em nível com a aeronave. Sim, 10 milhas, é pro Zulu Novembro. Decolagem da 17, mesmo aquilo que você... Índia Novo Alfa, façam 360 pela direita, reporta, reinterceptando o sinal 97. Faça 360 assim que interceptar o 97. Índia Novo Alfa confirmando, após cruzar o eixo da final do 97, faça 360 pela direita, reporta, reinterceptando o final. Está realizando 360 já, reporta reinterceptando o Índio November Alpha. Oi, Salvador, novamente muito bom dia, Papatango, Lomé Papatango, descida para o nome 510, visual aeródromo, a 3 milhas da rotatória. Ok, o meu Patango vai manter 1.500 pés, reporta rotatória, número 2, número 1, Índio November Alpha, final de 4 milhas. Vai iniciar 360, na roda 2, número 2, o Roberto Patão. Torre Salvador, Azul 4060, final da 1-0, baixar travado. Azul 4060, autorizado, pouso, pista no 0, metro 1, no 0 graus, 1-2, 9. Pouso no 0, 4060. O Índia, número 9, tem condições de prosseguir com o número 2. Azul com Azul, passou o marco 2, tá? Tem condições de prosseguir com o número 2, porém ainda negativo visual com Azul, Índia November Alpha. Ah, tá visual agora, Índia November Alpha. Ok, Azul 4060, tô confirmando, tem um Charlie 150 à sua esquerda, aproximando para o 97, não interfere com a aproximação. Esse Romeu Lima mantém a linha do litoral, à sua esquerda, e só passando pela sua. Sua. Afirma, autorizado, 360 pela direita, reporta, reinterceptando, final no 7, Índia, Nova Iorque. Tá, ciente, realizando 360 pela direita, informa, reingressando na final no 7, o Índia, Nova Iorque. Bravo Eco chama o centro, frequência 12685, alterno 3365. Grato, meu Deus. 4207 na posição 1, pushback acionamento. Fazer o 4207, livre acionamento, chama para o táxi. Pushback acionamento, chamará para o táxi, 4207. Autorizado pouso para o Índia Novembro. Comeu com o Capão, iniciou 360 para a direita na rotatória. Ok, Romeu Patango, após 360 pela direita, 360 longo, ok? Pela direita, a porta interceptando final no 7. Vai acertar 360 longo pela direita, a porta na final da no 7, o Romeu Patango. Solo aos 36, pode não, aos 39, direita solo 219. Direita 219, 40, 60, azul, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 4060, levou na porta frente. Azul 4060, bom dia, autorizado Alfa, repórter Anitta Juliette. Presidente, táxi Alfa, repórter Anitta Juliette, 4060. Patanga novamente na final da 17. Índia número alfa, solo aos 41, autorizado backtrack, agilizando o livramento passo 4. Ciente, autorizado backtrack, vai agilizar no passo 4, Índia número alfa. Oi, Patanga, autorizado final da 17, formarei pista livre. Ciente, a Patanga, final da 17. Azul 4060, autorizado a Juliette, o portão 8. Juliette, portão 8, 4060 azul. E libera a ascensão, livrando a restrição por Tango Zulu. Portão Juliette, Tango Zulu, subo para nível de voo 1010. Ascensão a centena, Tango Zulu. Controle Salvador, boa tarde, 35220. Para o controle? Trip 5220. Trip 5220, essa identificação, autorizado de chegada. Amanda, esse é para nível de voo 100. Deve ser aeronave, mantendo nível de voo 080. 100 na mar, 220. Isso, 3 horas e 40 minutos, alterando Campinas, pronto para o ataque. Meia Campinas, confirma alternativa? A autonomia é 13h40, alternativa é Campinas. Gente, azul 4207, autorizado táxi para o ponto de espera da 10 via Índia, Alfa no ponto de espera de Xeme Torre, em 1-18 desse momento. E Alfa, ponto de espera do 0-18-6, 4207. Papatango Lima, Kilo. Correção, Kilo X-Ray. Tango Lima, Kilo X-Ray. Nave Control Point 0140 para o controle. É o triplo Papá Romeu Lima, senhora. Está através de Piatã. Chame sua frequência 19.6. 118.6, grato, Lima. Salvador, muito bom dia. Triplo Papá Romeu Lima, através de Piatã. Triplo Papá Romeu Lima, bom dia, autorizado. Circuito da direita, reporte, base para final. Está autorizado o circuito? Autoriza direto, bata, senhor? Afirma, está autorizado. Direto, bata, reporte, curso final, o Papá Romeu Lima. Vai reportar na curso final, o Papá Romeu Lima. Confirmando a origem, o Papá Romeu Lima. Decolou do Costa Azul, senhor, e fez um sobrevoo em Veracruz, em Itaparica. Depois regressou para cá. Ok, grato. O meu Patango solo aos 4-4, no corte 4-5 de frequência. Autoriza Batistex 4-4? Confirmando o 4-4, né? 10-4, após reportar, livrando o Romeu. Salve Salvador, boa tarde. Azul 4207, põe espera 1-0, pronto. Azul 4207, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 090 graus, 149. Alinha e decola, cabeceira 1-0, Azul 4207. Jet 67-420, essa identificação autorizada, chegada Mari, desça para nível de voo 060. Identificou, chegada Mari, para o 060, web 67-420. Poderia repetir as frequências para o Alfa Tango Tango? Frequência 126.85, alternando 133.65. Tá certo, muito obrigado, senhora. Via outro risco 50, poste conforme a rota pensada no plano, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, pós-Leda, direto ponto seguro, controle operando em 119.35, acione 5453. 5320 para Porto Seguro, upper risco 50, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda e Porto Seguro direto, controle 1935, transponde 5453 do 1777. Procedimento 4, gol 1777, é pronto para o puxo e acionamento. Camarão, certo. Salve Salvador, boa tarde, 270 da Gol, autorização para Guarulhos, 380 com a informação mais. 5220, desça para 2000 pés, QNH1014, via chegada MAN, correção a MAN. Para 2000, via chegada MAN, 5220. 0, prefere coordenação, confirma intenções, gol 270. Copio 360, tá ótimo. Ok, ajuste no 0 no 5, pronto para cópia? Pronto para cópia. Gol 270, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via UPZULU 21, após conforme a rota apresentada no plano, decola da 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor Elefa, após Elefa Sagaz, controle operando em 119.35, acione 5470. 47, um corte de frequência. Graças ao horário, excelente tarde. Realmente. Azul 4207, decola das 47, controle 119.35. Já 35, boa. Saída é após. Confirme depois a saída. 195, controle, saída 5470, transforme. Confirmando saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, após Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa, após Elefa Sagaz. Serra Alfa, Golf, Alfa Zulu. Agora ciente então. A saída é Arbor, depois Elefa Sagaz. O gol 1270. Confirmo após a autorizada Zulu 21 conforme a rota, ok? Exatamente. É, conforme a rota. 270. Ciente gol 270, chame para o curso de acionamento. Camarada. Azul 4207, presente o Idael. É presente Idael, o Azul 4207, obrigado. Botão de Heracos 1 de novembro, já avisou com o campo. Zulu Novembro, chamamos sua frequência 192 decimal 6. 386, Eco Zulu Novembro. É Zulu Novembro, chame Torre, frequência 192, decimal 6. 118.62, é Novembro. Já avisou com o campo. Autorizado a presente, curta final, no 7, reporta na curta, é Zulu Novembro, tem espaço. Reportará na curta, o Zulu Novembro. Confirma? Fênix 56, tá 1 minuto de Mari no 050. Sim, Fênix 56, prossiga via chegada Mari. Afirmativo, Fênix 56 via chegada Mari. Mantendo nível 050, Fênix 56. Mantendo 050. Cinco, livre acionar, chame para o táxi. Zulu Novembro é vento 110 graus, 119, autorizado pouso, puxa na sorte. Livre pouso, 17, é Zulu Novembro. Projeto Salvador, dia 75728, Vicente da Mike, descendo para 150. Objeto 5728, ação de identificação, autorizado, chegada Mari, desça para nível de voo 010. Chegada Mari, 732, descendo para 070. Jet 6740, cruza uma centena para 060. Gente, Fala Tango Alfa, Vitor Juliette, ingresso corredor Vera Cruz, reporte Paris. Alfa, Vitor Juliette, sou para 1500 pés. Abriu, segura para 1500 pés, vai para Vitor Juliette. 6740, cruzando 80 para o 60. Objeto 6740, mantém nível de voo 060 devido ao tráfego, mantendo 050. Cliente manterá 060. 6740. Estabilizando o ILS 35220. Complexo final ILS, emissor frequência 12 decimal meio. 12 decimal meio, 5220. Doutor, boa tarde, 35220. O 35520, boa tarde, reporta trem checado. Reportará. Azul 4207, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251, alterna 3325, bom trabalho, 4207. Dizendo 060, web 6740. 0, baixar travado. 220, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 119. E o reportará estabilizado no ILS X-Ray da 10. Objeto 6740, informe, tráfego ultrapassado. Chametou em 118, decimal 6. Já, Alfa, 118, decimal 6, até 3,89. Descendo para o nível de voo 060. Ok, está descendo para o 060, você podia confirmar para a gente a pista de uso? Pista de uso 10. Grato. Salvador, Fênix 56, passo a etapa, confirme, mantenha o 050, autorizado 2000. 56, despara 2000 pés, QNH 1014. De Duna para o Fênix 56. Tango Juliette, Tango Zulu, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. 260, 1288, Tango Zulu, obrigado pelo retorno.